com bastante água, depois tomo a água como se fosse um chá de miojo. Eu também tomo a aguinha do miojo, cara. Pô, eu me amarro, cara. Aquele molhinho que vem no miojo, por mim, podia vender só ele, assim. Tipo, cara, aquele sabor lá, lá deve ser mais tóxico que o próprio miojo, né, cara? Caralho, eu odeio miojo. Né? Eu não gosto de miojo, muito menos daquele temperinho, cara. Cara, podia se vendesse aquilo sozinho, eu comprava, cara. Eu fazia chá de picanha, assim, saca? As raras vezes que eu como miojo, eu jogo aquilo lá só um pozinho pra dar um sabor, cara. E aí eu taco ketchup e requeijão pra dar um. Pra aí ficar bom. Miojo com ketchup é a coisa mais clássica do mundo, eu acho, cara. Mas isso aí são técnicas clássicas de geladeira vazia, cara. Você abre aquela geladeira, tem tipo um resto de parmesão ralado de 2 meses atrás. Cerveja. Miojo. É, entendeu? É isso aí que você faz, cara. Geladeira de solteiro, né, cara? Minha geladeira é uma vergonha, cara. Minha geladeira agora, ela, nesse exato momento, ela tem uma cumbuca de gelatina que eu fiz ontem. Tem quatro ameixas, exatamente. Uma cebola. Cortada, certo? Não, ainda não brotou, porque eu quando eu vou fazer carne, eu arrebento e boto a cebola, então ela vai bem. Quando tem carne, né? Quando tem carne. Ah, e tem frios, um pouco de queijo, um pouco de mortadela, que é pão de manhã, que é o meu café da manhã. Ou a comida da Arlequina, né? É a comida da Arlequina. Aliás, daqui a pouco tá na hora de comprar comida pra esse filho da puta. Ah, e detalhe, o café da manhã, dependendo de como for, eu como exatamente 2 fatias de pão puma, com 1 fatia de mortadela e 1 fatia de queijo. Eu já tô cogitando comer 1 fatia de mortadela ou 1 fatia de queijo, pra durar mais. Racionar, né, cara? Racionar. Fazer uma campanha no BDE, né? Doe comida pro Léo. O Léo, doe... Cara, não tá gravando isso, né, cara? Eu tô gravando aqui. Tem que botar, não, cara, lá... vamos fazer uma campanha pra doar alimentos não perecíveis pro Léo, cara. Ia ser uma boa, cara. Peraí que eu já volto, tomar uma cerveja. Aguenta aí. Vai lá. Boa, eu tenho uma cerveja que eu tô guardando pra uma ocasião especial. Se eu beber, eu vou ter que comprar mais. Pra outro podcast, né? É. Cara, vamos gravar, cara, tá tarde pra caralho. Chega, começou. Bem-vindos, senhoras e senhores, a mais um EnxutoCast, o podcast do Baile dos Enxutos. Eu sou o Leonardo, e nós temos aqui os BDE originais, nossos queridos amigos Winter Sorg. Morra, Lifield. Nosso querido amigo Mo. Minha filha, vem cá, minha filha. Tá vendo isso aqui, minha filha? Isso aqui é o líquido caipinto. É o líquido que você passa na cabeça do pau. Ah, boa, chega. E o nosso querido amigo Joker. Morra, Michael Turner. Ele já morreu, né, o idiota? Oh, wait! Já tá morto. Hoje, embalados pelo prazer mental que é analisar a obra de Rob Liefeld, o que estávamos fazendo antes de começar o podcast, nós vamos fazer... Vamos ter um tema que tem absolutamente tudo a ver com isso. Como é de capítulo com o BT? Mais uma vez, a alegria de vocês, leitores, no caso ouvintes, porque vocês estão ouvindo o podcast, não estão lendo o podcast, enfim. Tem gente para que está lendo o podcast. Gente... Exato. Mais um podcast de leitura de comentários. Que bosta. Que merda, hein? Foi uma ideia genial fazer pelo menos um desse por mês, cara, porque a gente economiza assunto. Vagabundo! Vagabundo! É fácil de fazer. Não tem que pensar, só tem que ler os comentários das pessoas, não tem que, e calhá-las. Não tem que pensar, que nem os leitores, não precisa pensar antes de falar merda, né, cara? É bem pra aí. E segue o baile, vamos lá. Quem vai começar? começar? Quem vai começar hoje? Não, não vou te sacanear, mãe. Sorg, por favor, comece a ler comentários. Então tá, vamos lá. É, no post que eu fiz sobre a saúde do Stan Lee, né? Stan Lee e o Green Reaper, eu coloquei umas imagens nesse post que foi o cliente que me mandou por e-mail. E a chamada do post era aquela. É uma foto do Stan Lee pelado, né? Com o gibi. Com o gibi cobrindo as partes. Aí o Superman colocou essa imagem chamada significa. Aí o JJ respondeu protogenisticamente. E aí nosso amigo Anubis Necromancer, o adepto do futanarismo, né? Futanarista mor, né? Do baile. Futanarista mor do baile, cara. É pra variar. Ele surpreendeu, né, com outro comentário que significa pra caralho. Aí embaixo desse comentário do JJ, tem um reply, né, A imagem do banner, né? Significa que o iaoísmo do Luigi contaminou o Sol. Aí ele continua. Antes que me perguntem, iaoi é como os japas chamam o homossexualismo. Aí ele continua. Separado entre em gênero. Femi, ativo. Uki, passivo. E a Fujoshi, que é a guria que curte se masturbar com esse tipo de material. Caralho. Anubis. Não, cara. Cara, tá boa. Tô te bloqueado com os comentários, cara. Você é muito perturbador. Ele tá assim. Cadê o botão excluir Anubis Necromancer? Cara, cada vez melhor, né, cara? Cara, ele é muito... Cara, eu tenho medo do Anubis. Cara, se você for... esse podcast vai sair depois do Fast Comics. Que saísse antes, eu ia falar pra ele não ir. Se ele for ali na sexta ou no domingo, pra mim não encontrar com ele. Eu tenho medo dele. Aí no final, o Sr. Jones coloca assim: meu, para com isso, sério, isso é perturbador. Muito bom. Cara, eu penso no Anubis, eu imagino aquele. Essa gazela do Satanás, eu tô bem arrumado mesmo. Na hora de dormir, Léo? Puta puta, vejo você. Aqueles japoneses ligados em mangá, mas aqueles bem estereotipados mesmo, que anda paramentado, cheio de porcaria, que volta e meia e vem. Aqueles caras que andam com katana e shuriken no bolso, né, cara? É bem assim, cara, caralho. Sabe esse filme futurista que tem o gordo sentado na cadeira, com o plug na cabeça, e o óculos de realidade virtual, todo babado, cagado, cheio de salgadinho, refrigerante. O cara daquele clipe do Pearl Jam, né, o Dude Evolution. Pearl Jam, né, isso que eu pensei nele também. Eu imagino o Anubis desse jeito, cara, ele me dá medo, assim, de boa. Anubis, você mora no nosso coração. Não, eu não. Eu tenho ouvi dizer que tem uma lenda que vai abrir uma parceria com o blog junto com o Sapão. Cara, o Anubis é um cara. Ele mandou um post do leitor, porque eu ainda não sei o que fazer com aquele post lá, que é um negócio muito estranho. E vira e mexe, ele coloca nos comentários que ele escreve, né? Até um comentário que o Léo leu uma vez lá dos dragões fardados e tal. Os dragões fardados foi. E parece, né, que ele desenha alguma coisa assim, cara. Sei lá. Até tem um comentário depois aqui que é sobre isso aí, mais ou menos, que é dele também. O Anubis é estranho. Até já tem, o que gerou uma discussão longa, né, Mo? Deixa eu ver. Tá, não queima a pauta. Não vai queimar, Mo. Esse é do Mo. Eu ia até falar alguma coisa, mas não vou comentar porque o Mo, o vagabundo, só separou dois comentários aí, mas precisa preservar os dele. Desculpa se eu não sou interessante. Desculpa se eu não sou proativo. Zorg, leia mais um comentário, por favor. Tá, nesse mesmo post, né, o Rubens também reclama da imagem, né? Precisava dessa imagem chamada no post. Aí embaixo ele coloca, né? Que até desci o Pedro de Lara bateram as botas, por que não estão ali? Sendo que logo ele ressuscita em uma mega saga. E é bem provável. Que puta minha, vocês. Cara, o Stan Lee é muito fanfarrão, né, velho? Aquela mensagem dele do hospital foi muito boa, velho. Tropa, precisava... fiquem tranquilos, não vou deixar vocês sem seu líder. Pra vocês eu precisava que ficar mais parecida com meu amigo Tony Stark. Um pouquinho mais capaça, umas paradas assim. Cara, ele é um velhinho muito fanfarrão, né, cara? Vamos chamar ele o podcast? Vamos convidar o Stan Lee pro podcast. Se ele não morrer antes, né? Tenho certeza que ele vai participar. Vamos lá. Joker, por favor, vai. Aproveita que você teve essa ideia genial e aproveita e lê o comentário. Tá. No podcast 45, o Rosinha faz algum comentário lá que não é importante. É, que eu caguei. É. Aí o Godokin fala assim: sensacional, filha da puta. Se eu fosse um pouco mais retardado, eu aplaudiria de pé na frente do PC. Filho da puta, roubou meu comentário. O moço tinha dois. Tem cara, um cara, o moço tem um cara agora. Tem que vender esse aí, mo. Um corno mesmo. Ele tem que ler o comentário assim, bem devagar. Um dos comentários. Então vamos emendar então. O comentário que eu. Um dos, era um antes, eu ia ler os dois. Esse do Rosinha, que o Joker não leu, e o do Godokin. Então, eu vou ler o antes então, que eu dou. O comentário que o Godokin deu essa resposta aí. Cara, na boa, eu duvido muito isso acontecer com os personagens. Você deve ter inventado essas coisas. Ou eu estou errado. Por exemplo, existem diversos HQs da Mônica adulta como a turma da Mônica jovem. Eu acho que isso não é verdade. Será? Caralho, mais um processo. Entendedor. Ele tá falando, ele tava falando do casamento, né? Da Mônica do Cebolinha. Sim, entendedores entenderão, né, cara? Entendedores entenderão, exatamente. Eu espero que entre os entendedores não tenha nenhum advogado. Ai, meu Deus. Eu vi esse comentário, falei, eu vou pegar ele. Eu falei, não vou pegar ele. Eu vou deixar pro gol. Atenção, advogados. Esse comentário foi de inteira responsabilidade do Mo. Não, eu sou de menor. Por favor, escreveu? Processem ele. Não, processa o Rosinha. Processa o Rosinha, foi ele que escreveu. Você é advogado, né? Advogado, Rosinha? Não, esse é o Harvey. O Rosinha também é, eu acho. É, também? Ótimo. Processo. Advogado é que nem barata, né, cara? Tem um monte. Ó, todos os comentários feitos no blog são de inteira responsabilidade do autor do comentário. Mas sabia que isso aí não tem a ver, cara, infelizmente. Que, se alguma coisa, se der alguma merda, a gente vai ser responsabilizado porque esses caras escrevem. Eu tava pesquisando depois daquele susto que a gente tomou, né? Eu fui dar uma pesquisada, cara, e não interessa se tá escrito que é de responsabilidade do autor. Quem sofre o pênalti vai ser o blog, cara. Que merda. E a liberdade de expressão? Vai aonde? No cu do leitor? Vai no rabo do advogado. Liberdade de expressão é só lá nos Estados Unidos. Isso não existe. Isso não existe. Não existe. Não existe. Não existe, é exato. Se você falar os quatro vezes que a pessoa é especial aqui, você é processado. Então. Não, vamos mais o que nesse assunto. Chega, não quero mais processo. O que era, tá? O inferno me chamou de retardado. Processa ele. Eu vou processar o site dele. Cara, eu tava. Depois do nosso podcast, eu tô assistindo todos os episódios do South Park que eu baixei, cara. Eu tava vendo o episódio que o pai do Kyle, que é advogado, começa a incitar as pessoas a todo mundo processar todo mundo. E é mais ou menos isso aí. Esse episódio é foda. Ah, todo mundo por assédio sexual. No nosso caso vai ser por. Não, deixa eu falar. Pula. Dada, por favor, leia mais um comentário enquanto tu desculpa. O Arlequim abriu a gaveta de talheres e tá fazendo merda lá dentro. Como é que ela abriu a gaveta de talheres, cara? Eu tenho um outro. Muito comentário aqui do Inacreditável Neo. Sobre no podcast 45, ainda, né? Ele diz assim: pensei que fosse um chuto cast sobre o Dia das Crianças com o Moi e o franguinho do capeta e o Gendal Kenobi. E a Jumar Sangue, digo, todinho. Filha da puta, roubou no comentário. 2-0. O Dadá é muito filha da puta, né, cara? Pra mim. O Dadá, ele tava lendo tava procurando um comentário assim: esse aqui é provável que alguém pegue? Não, então também não vou pegar. É legal, mas ninguém vai pegar. Ah, esse aqui com certeza alguém vai pegar. Então é isso. Que filha da puta, vejo você. Mãe, você quer ler o seu último comentário? Vamos ver aqui. O comentário do Anubis Necromancer, ó, cara. Que a gente ia voltar aquele assunto lá, ó. Aí ele veio aqui e falou: foi mal, acabei. Eles acham, o pessoal acha realmente que aqui é psicólogo, né, cara? Ou psiquiatra, sei lá. O cara vem e afoga as mágoas aqui e tal. Tá que nem aquele cara aquela vez lá que passou no exame da OAB e foi falar lá no outro blog lá. Mas enfim, ó, o Anubis Necromancer. Foi mal, acabei de receber um e-mail dizendo que o piloto de uma animação que tô fazendo foi rejeitado. Aí, eu queria perguntar pra vocês, cara, qual será a animação que esse cara sugeriu que foi rejeitado, cara? Não, isso é fácil, Mo. É só ler, porque alguns comentários abaixo, ele descreve do que se trata. Não, não, sim, eu vi, mas é que tu estragou agora, entendeu? A brincadeira. Porra, Léo. Era pra ser alguma coisa doentia, mas eu, depois ele explicou que o negócio é bem parecido com Caverna do Dragão até, cara. A ideia dele é boa. Não, não... Realmente é. Daria um bom livro, Anubis. Se tu desenvolver essa ideia, cara. Se tiver dragão fardado. Olha o processo, hein? Olha o processo. É, depende. O livro seria bacana se os dragões estivessem fardados. Fardados, é. Cara, se tu escreve um livro, a gente lança na Chuto Store, cara. A gente lança um e-book. Ou não. Se ele escrever um livro sobre dragões fardados, eu compro na pré-venda, cara. Subindo morro, né? Sei lá, cara. O Anubis, ele tem um conhecimento muito, muito grande sobre essas coisas dos japoneses, cara. Aí eu não sei. Eu li esse comentário aí que o Mo tá falando, que ele me falou da animação dele e tal, que é bem Caverna do Dragão mesmo. Ah, porque... a ideia é boa sim, cara. Não é ruim, não. Cara, mas aí... Sei lá, eu fico imaginando de uma hora pra outra esses moleques aí dentro do livro que ele falou, eles vão encontrar com o Futanari. Com o Yaoi. Yaoi, cara, não vai dar certo. Os furry lá, né, que ele fala. Sei lá, aí de repente ele estava lá com os amiguinhos e o Futanari pulou na frente dele. Um Futanari gigante, né? Aí um Futanari entrou e fudeu com todo mundo. Caramba. Basicamente isso. Que merda. Cara, e deve ter alguma parada assim, né? Por isso que foi rejeitado o animação. As meninas com volume, assim, né? No meio da calça. Eles não tinham arma mágica, né? Que no Caverna do Dragão era um pinto de plástico dentro do... Ah, é só passar o lico, pô. Lico de caipinto. Lico de caipinto de plato. E aí, Léo, tem alguma coisa aí? Sim, já que a gente tá falando do Anubis... Com o cara, vamos fazer um... Não, deixa pra lá. Ô, Dubs, a gente gosta de você, tá? Mas é que essas últimas semanas você tava inspirado. On fire. Né? Não para de comentar no BBL. Não para de comentar, tá? Nós gostamos do seu comentário, mas tá foda. Por isso que a gente tá lendo. Exato, exatamente. A gente acha você especial. Não especial que nem faz o comentário. Não necessariamente nessa mesma ordem, né? Mas a gente gosta dos seus comentários, tá? Exato. Eles são engraçados. Mesmo que a gente não gostasse e fosse engraçado, a gente ia ler. Enfim. Onde eu estava? Ah, sim. No post do Walking Dead explodindo a porra toda. Ele... Acho que eu sei o que tu vai ler. Ele fez um comentário aqui sobre... É um comentário balizado, na verdade, né? Vi ainda há pouco o último episódio de Adventure Time, gostei muito, ele tá escrito. No desenho, Adventure Time, nos desenhos do Cartoon Network, que é bem, bem, bem, bem xarope mesmo, no bom sentido, assim, ele é bem nonsense, mas eu vi alguns minutos dele, achei interessante, mas não tive chance de... Enfim. Aprofundando a relação entre Marceline e o Rei Gelo, e mostrando que eles possivelmente foram os únicos a sobreviver à guerra que levantou o mundo. Não entendi muito bem a lógica desse comentário aqui. Vai, Dada, reinicia essa porra de computador de pobre. PC da Xuxa, né, cara? É, PC da Xuxa, enfim. Enfim, aí o Majin M mandou aqui, né? Esses dias tava vazando nas interwebs e achei sem querer um hentai podrão sobre Adventure Time. Aham, Cláudia, senta lá. Peraí. O que eu não entendi aí, né? Imagine, se você achou sem querer um hentai sobre Adventure Time, você tava procurando o quê, cara? Ele tava procurando todos os cosplays de Adventure Time. Todos os cosplays de gostosas. Eu te garanto que ele não tava procurando a obra de Mozart, nem nada do gênero. Frederic Chopin. Não, ele não achou isso sem querer, cara. Óbvio que ele não achou sem querer, enfim. Ele tava procurando, sei lá, foto de flores bonitinhas. Opa, que é isso? Você tá querendo me enganar. Você não engana ninguém. Aí chega a mãe dele no quarto. Não, mãe, não era isso que tá, não é isso que parece. Nada disso do que você tá pensando. Pega ele com o negócio aberto na tela, o pau na mão. Não, mãe, não é nada disso. Eu não sei como isso veio parar aqui. Enfim, né? Aí, esse comentário poderia dar margem a uma interminável série de comentários fazendo bullying com o Majin. Não, capaz. Se não viesse o Anubis e mandasse. Não existem rentais de cartoon. Isso é chamado sexo. Isso é uma merda broxante que faz o pinto quer só de ver. Anubis, por que você compartilha esse conhecimento com a gente? Ai, cara, falou o cara que pira num putanário, né, cara? Aí daí embaixo o Coruja, homem de visão, colocou: quê? Do que caralho que vocês estão falando? Chegou de paraquedas, né? Muito bom, obrigado, Anubis. A sua presença é fantástica. Cadê? Fica puto, né? Putinho, que nem outro leitor que a gente fala brincando aqui. É nego fica puto e vai embora e nunca mais entra, nunca mais acessa, né, cara? É brincadeira, não, tá, Anubis? Na primeira vez que ele sacaneou ele, eu acho que ele ficou puto, porque ele virou pra mim, eu não lembro o que eu falei, ele virou. É. Tá falando o cara do Amazing Fantasy. Ah, de quem que você tá falando? Fala aí no chat aqui, que eu, quem você tá falando que eu não sei. É da Anubis. É? Não, de quem que você tá falando que ficou posto no BDE? Eu não sei. Anubis. Ah, o Anubis mesmo? É, o Anubis. Eu acho. Pô, sei lá, foda-se. O aviso é pra ele e pra todos os ouvintes leitores. Quando a gente não fala mal. A gente não ri de vocês. A gente ri com vocês. É diferente. A partir do momento que vocês entram no BDE, clicam no post, na caixa de comentários e cometem essas atrocidades que vocês fazem com os dedos, vocês estão sujeitos a serem sacaneados nas leituras de comentários. Sacaneado e escrotizado, né? Escrotizado. Vocês entram, falam que o Dadá é burro, falam que o Mo é virgem e por aí vai e acham que vai sair impune. Não, não é. Claro que não, pô. Isso não é bagunçado. Travesti não é bagunça. Que merda. Se fosse um anime agora, o Léo ia estar com os pés pra cima rindo. Fantástico. Mas continuando, cadê? O Pablo Rein, no post sobre mais decadentes indo pra vala, né? Mais revistas da DC morrendo. Tá todo mundo. Caralho, a DC tá comentário. Quê? Cara, a DC tá. Todo mundo foi no post de hoje pra achar comentário, né? Não é que foi no post de hoje. Todo mundo vai abre o BDE e vai voltando, né? Sim. Você vai ver que todos os comentários estão em ordem cronológica inversa. Eu tenho os mais novos antigos. Achava que era só eu que tava fazendo. Não, o Pablo Rein fez o seguinte comentário. A DC, né, tá foda, tá. Eles estão sendo mais safados que de hábito, cara. Porque agora eles podem colocar qualquer revista, se é uma porcaria, cancela, põe outra e dane-se, né? E vou dizer, cara, vou dizer assim, ó, cá entre nós aqui, ó. Cara, eu acho que é até melhor isso daí, cara. Não o reboot, não toda essa porra que foi. Mas assim, velho, a revista não tá vendendo, não tá fazendo sucesso. Cancela essa merda, cara, entendeu? Termina o arco e cancela. É, cara, nesse ponto, eu acho que a DC tá acertando, cara. Cara, se eles conseguirem manter a porra toda coesa, é válido. Enfim, mas o que importa é que o Pablo Rein fez o seguinte comentário. Lanterna verde? Lanterna laranja? Sério? Ao contrário de muitos, acho que o Geoff Johns acabou com tudo que havia de bom na tropa dos Lanternas, criando esse arco-íris. Não li as que serão canceladas, não lerei as novas. Aí eu acho que ele tá falando merda, porque eu acho legal pra caralho as tropas coloridas, mas é porque é massa velho pra caramba. Então, é muito massa velho, né, cara? Mas enfim, o legal foi ele falando depois. E ainda acredito que depois de 52 meses, a Decadente fará um novo reboot, dessa vez incluindo os personagens de Watchmen no universo regular. E cara, eu acho isso perfeitamente plausível. E eu já vou anunciar uma revista aqui, ó. Batman e Rorschach. Imagina! Vai sair, cara. É óbvio que isso vai acontecer. É óbvio. Cara, me espanta não ter acontecido. Darem um jeito de enfiar esses personagens em algum dia. Nem que fosse num universo isolado à parte, assim, cara, entendeu? Todo mundo falou mal do Before Watchmen. Tá vendendo pra caralho essa merda. E é óbvio que esse negócio vai entrar pra cronologia regular, cara. É óbvio. Eles vão fazer encontro massa velho, sim. É, vão colocar o Coruja com o Batman, o Rorschach e o caralho. Não, eu acho que todos eles vão vão acabar trombando com os seus com as suas origens, né? Sim. O Coruja com o Batman, o Rorschach com o Questão. Cara, né? E o Marvel Man foi pra Marvel de fato, né? Se ele tivesse, sei lá, assim, pro... Quem foi pra Marvel? Marvel Man lá, do que tava naquele... O Pega Pau na Justiça lá, do Neil Gaiman, com então, o Miracle Man, não é? Miracle Man, é. O cara burro. Cara, não é Marvel Man o nome dele da puta lá? É Miracle Man, não é Marvel. Tendo cu, meu. Tendo cu. É. Cara, se por um acaso, por providência divina, esse desgraçado fosse pra DC, cara, óbvio que ele ia encontrar o Dr. Manhattan. Cara, eles vão fazer um crossover, com Constantine, com todo mundo, cara. Tipo, o Ghost do Panther e o Constantine foram pra cronologia atual, cara. Que eram coisa mais da Vertigo, que eram assim, coisa mais sobrenatural. Imagina o Rorschach e o pessoal do Watchmen que é. Ah, não, que é herói mais assim, mais urbano mesmo, cara. É lógico que vai. Mas eles existiam na cronologia, na verdade eles ficavam afastados. Agora eles deram uma mexida. E agora sim, Constantine da cronologia é outro, que é um Constantine molecão, de várzea. É porque o universo Vertigo sempre foi um universo meio à parte do universo regular super-heroístico da Marvel, né? Assim, o universo Vertigo era meio que assim, os X-Men dentro da Marvel, entendeu? Faz parte... Os X-Men dentro da Marvel? Não, é tipo assim, ele sempre... É meio separado, assim, não, entendeu? Ah, tá, entendi o que você quer dizer. Faz parte do universo regular, só que tudo que acontece lá é meio contido. As sagas dentro do universo Vertigo são meio contidas e não tem relevância no universo super-heroístico. Não pegaram e fizeram a edição do Luthor lá com a morte? Sim, agora virou um puta puteiro do caralho. E devia ter continuado daquele jeito, cara. Não tinha que ter misturado porra nenhuma. Enfim, deixemos a DC de lado. A DC é uma editora safada, todos nós sabemos. A Marvel é muito melhor, todos nós sabemos. Rapinho. Meia dúzia de comentário agora lá. A Marvel Now tá fazendo reboot também. Marvel sempre foi e sempre será melhor. Chupem. Exatamente. X-Men versus Vingadores foi a melhor coisa nos quadrinhos contemporâneos. Nossa. Tá? Não tem mais o que inventar, né? Por que a Hope ainda usa aquele trapo em volta do pescoço se ela tem o uniforme todo? Ela parece uma mendiga com aquela porra, vocês já notaram? Mas foda-se a Hope, deixa pra lá. Eu agora quero que o Sr. Guilherme mais comentários. Tá, pera aí que eu fechei a janela aqui. Pera aí que eu tô selecionando aqui. Não. Só fechei a parada aqui. Tá. Vamos lá. Depois eu fiz um outro post do Stan Lee falando com aquele declaração dele do hospital, que ele só fez uma capa, etc e tal, né? Só, né? ele só fez, né? Só colocou uma capa, né? E o RD, muito elegantemente, mandou um chupa, Abby. Caralho, os caras... O humor negro chegou e parou no BDE, né, cara? Cara, o BDE tá fazendo cola, né, cara? E aí o Creed, ele responde, né, que o pessoal já tinha respondido. Se for... o Stan Lee morresse, ele voltava 6 meses numa mega saga da Marvel. Cara, se o Stan Lee morrer, a Marvel vai dar um jeito de inserir ele como um personagem. Vai, cara, ele vai virar uma lenda da Marvel, cara. Vai, velho. Todo filme da Marvel eles vão fazer igual fizeram com o Marlon Brando, com o Superman. Bem por aí. Os caras vão criar um Stan Lee ritual pra enfiar em todos os filmes, com certeza. Vamos. Excelsior, vai falar todos. Verdade. Vai lá, Sorg, lê mais um. Tá, eu ia ler aquele lá do Inacreditável Neo, que é o Dia das Crianças, morre franguinho capeta tomando todinho. Mas o... O Dadá já leu. Ele só não leu o reply, né? O Sr. Jonas Cash vai nesse comentário do Neo e fala: véi, tô ouvindo o podcast do Frango. Ou é uma menina ou tem no máximo uns 10 anos. Obrigado, Sorg. Eu tinha selecionado esse. Viu como é bom? Toma. Como é bom, filho? Dois a um pra você. Se fode aí. 2-1 pra mim, aliás. Cara, o Frango já tem 15 anos, né? Ele devia ter uma voz um pouco mais grossa. É legal que o Frango, ele não tem... Ele tem voz de criança mesmo. Ele não tem voz de adolescente, que é aquela voz que fica falhando. A voz tá toda rachada, né? As capitanias hereditárias, é. Aquela voz, assim... Ele mantém uma constância sempre infantil, né? Ela é sempre fina. É. Hein, Léo, se liga. Não tem um capanga do... Eu não sei se é do Tião Gavião, que tem a voz assim. Não, esses aí são os irmãos... Os do Tião Gavião são os irmãos Bacalhau. Os irmãos Bacalhau falam... Eu não lembro. Uma coisa assim, né? Ah, não. Esse aí é o... Esse é da Corrida Maluca. Esse é o clã... Não é da Corrida Maluca. Esse é o clã que da... Do Dick Vigarista e o... Ah, do Dick Vigarista Pombo. Peguem o Pombo. O que? O que ele falou? É esse mesmo que falava. A gente vai pegar o... vai pegar o avião. E sempre acabava com o Pombo. É isso mesmo. Mas o franguinho, ele tem a voz... Eu lembrei agora. É, acho que é Loucademia de Polícia 2 ou 3. Que tem o cara que fala assim. É, o Zed. Mas não, mas o Zed é porra louca, cara. Não tem nada a ver. O Franco, a voz dele é sempre fina. Ela não fica variando assim, sabe? O Zed era muito engraçado, cara. Zed era foda, cara. O Frango, como esse podcast já passou, né, da Comics Fest, o Frango encontrou com a gente na Comics Fest, só que ele tava acompanhado pela mãe. Tava de mão dada. Tomando todinho e Yakult na sacola. Meu filho, olha o Yakult, não esquece. Eu queria saber qual evento é esse, a Comic Fest. Eu também queria. É um que foi só o Dadá, foi na realidade dele. Um evento especial. Eu troco. É a segunda ou terceira vez, porra. Cara, aí vai ter mais. Ele vai estar lá, ele vai ler o banner lá quando ele chegar no evento. Ah, Comics Fest, que legal. Aproveita que você tá falando Bethany, e fala outro comentário, cara. Que agora a Arlequina tá tentando derrubar o quadro da parede. Como? Eu queria saber, né? Ela tava subindo no sofá e se enfiando atrás do quadro, cara. Caralho. O quadro fica na parede? Como é que ela se enfia atrás do quadro? É que o Léo tá sem dinheiro pra comprar prego, aí tá no chão. Apoiado no encosto do sofá. Ela subindo no encosto do sofá, ela alcança o quadro. Ela tava puxando o quadro pra frente pra olhar o que tem atrás dele. Ele usa o prego pra dar gosto no arroz, né? Não é pra dar gosto, é pra acrescentar prego. Léo, comentário, porra! Vai logo. Chega de zoar o Leonardo, porque o Leonardo é pobre. O único japonês pobre que eu conheço. Bom, o... Eu não sou japonês, velho. Eu desisto. Eu não sei mais o que dizer. O Léo vai sumir. Eu sou japonês mesmo. Pronto, foda-se. Sou mesmo. No podcast 45 ainda, quem vê pensa que só peguei todos os comentários do podcast. Qual que é o 45, porra? Fala o nome do podcast. É o de casamento lá que a gente fez. Ah, tá. O Max Ricardi, ele faz um negócio, um comentário totalmente a ver assim com o podcast, né? Ele fala assim: assistiu o TDKR hoje, caralho, que filme mal editado, corrido, bacas, tudo recortado, mas é, o livro aí parece maneiro. Aí o Super Screw faz assim: corto vai comprar um pra enfiar no cu. Aí o Guilherme Martins embaixo aqui: no seu ou no dele? Aí o Super Screw vai embaixo: o corto é especial, ele ri da própria piada. Muito engraçado, por sinal. PS, no cu da sua mãe. A gente já não tinha combinado que não ia falar do curto, porra. Ah, cara, desculpa mesmo. Foi engraçado. Não, aí é válido porque ele veio comentar. ele que vai comentar. Ele foi comentar, então. A gente não vai entrar no outro blog pra ficar falando dos outros caras. Agora, pô, o cara tá comentando BDE, tem que ser sacaneado mesmo. Exato. É isso aí, Dadá. Vou sacanear. Valeu, curto. Você manda no nosso coração, junto com o Sir John Esquece. Quando... É bem pertinho dele. O seu quarto é perto do Anubis, é do lado. É, do Anubis. Caralho, eu confundo o Anubis com o Sir John Esquece. Esquece, Sir John Esquece. Como eu disse no outro, até onde sabemos, você não gosta de Futanari, então esqueça. É do Anubis. Mas ele deve gostar de alguma outra bizarrice também. Cara, ninguém que frequenta o PD é muito normal. Então, enfim. Começa pelos redatores. Né? Começa pelos redatores. Não tem um bom. Você toma como parâmetro o inferno. Ó, tem uma ideia. A gente tem um diabo. A gente tem um moleque que usa uma touca vermelha na cabeça. A gente tem uma tartaruga que tem como mascote um gato. A gente tem um cachorro que fala. A gente tem um palhaço. Um palhaço especial, né? Tem um cara pintado de azul. E tem um computador que faz mais posts que todos os outros juntos. A gata, que é o mascote do Cagado, tá tentando devorar o próprio rabo. Eu tô achando que ela é especial, cara. Ela tá te ajudando, Léo. Ela tá economizando comida, cara. Ela entrou no espírito. Ah, eu sou pobre. Cara, de pobre é uma merda, né? Não, ela tá numa puta terrinha. Ela não tá brincando. Ela tá morrendo com força. Meu Deus do céu. Enfim, minha gata especial. Era tudo que eu precisava. Se ela cuspir a bola de pelo, faz ela engolir de novo. Puta ela, essa filha da puta. Do jeito que ela é, se ela vai cuspir uma bola de pelo, vai ser na minha cara enquanto eu estiver dormindo. Ela tá olhando pra mim de ponta cabeça. Cara, isso é muito perturbador. Deixa ela lá. Mãe, por favor. Não, não é nada, são dois, eu tenho direito a mais um comentário. Cara, você só leu um até agora? Demorou pra caramba, vai, Joker, fala aí. Cara, esse aqui é foda, cara. O Fabrício Irfão, ele também no podcast 45 de casamento, ele fala assim: qual o problema da tia May namorar um aleijado? Aleijado não pode namorar? Ah, vai te fuder, cara. Isso, eu vou pro outro meu. Ah, que bicha, eu cara. Eu também ia falar esse, mas vai. Ah, se fuderam todos. 4-0 pra mim. Aí. Aleijado não pode namorar? O que é isso agora? Preconceito? Aí o Léo, moderador, vem embaixo e fala assim: cara, achei demais essa resposta, cara. Sim, nós somos todos preconceituosos com aleijados. Aliás, não gostamos também de negros, judeus, japoneses, mexicanos, gays, árabes, mormons, deficientes mentais, aborígenes. Tuaístas. Tuaísta, que tuaísta? Ô, cara burro. Ele sabe nem ler, filho da puta. Tuaístas. Tuaísta, que gosta de toalha. Não, né? Falei toalhista. Não, tuaístas. Testemunhas de Jeová, os petistas, PSDBistas, republicanos, democratas britânicos, franceses, argelinos e esquimós. Conforme-se. Cara, achei demais esse comentário, cara. Peraí, aproveitar só o gancho, então, que eu acho que o Dadá não vai ler. Aí lá embaixo, o Fabrício fala. Né, ele vai falar: pô, se suicida então. Aí o Creed Clever responde: também não gostamos de suicida. Sensacional, cara. Pô, muito bom. Tá todo mundo empolgado esse dia. Mas é bom, cara, deixar bem claro que é uma brincadeira, né, cara? É que às vezes. Claro, bem claro. É, cara. O Mo é negão, a gente gosta dele. O Mo é negão. Eu. E gaúcho, né? Gaúcho. Então. O Mo é um estereótipo ambulante, né? Né? Tipo, nós gostamos de negros, de gays, né? Por exemplo, o Creed é negão, o Mo é gay, né? Mais ou menos isso. Tá sugando a piadinha. Ô, Léo, o que você tava na cabeça quando você escreveu tudo isso, velho? Ah, cara. Ele tava no trabalho. Por isso que não tem dinheiro pra comprar comida, tá vendo? Em vez de trabalhar, ficar aceitando o BDE, comentando ainda, né? Nem escrevendo post. Cara, não. Filho de puta. Ah, não, deixa quieto. Deixa quieto. Bom, enquanto o Sorg deixa quieto, você lê um comentário. Se vocês deixarem, né? Roubaram todos os que eu ia ler, né? Vamos ver aqui. Aqui, ó. No podcast South Park, vocês estavam sacaneando o franguinho da voz dele. Aí vem o franguinho veio e falou aqui, ó: melhor podcast da história. Apenas por apresentar a minha linda e angelical voz. O cara mesmo já se convenceu já. Isso aí mesmo, franguinho. Tem que. Se tu for o primeiro a te zoar, cara, o resto vai zoar mais ainda, tá? Não adianta, tá? Não vai adiantar nada. Deixa eu ver aqui. O Gandalf Kenobi, no podcast South Park, ele veio e falou essa merda aqui, ó. Ah, na boa. Acho South Park. South Park. Super valorizado pra caralho. South Park. Ô inferno, cuida e dá uma educação boa pra esse bastardo aqui, cara. Que tá. Eu até dei um reply pra ele. Eu falei: o Inferninho Júnior, o South Park deve ser chato mesmo, mas o South Park é muito bom, cara. Eu vi isso. O inferno é foda, né, cara? Fica fazendo filho e a torta é direito. E aí não põe na escola as crianças, né, cara? Educa, não dá exemplo. Quer dizer, exemplo já não dá, então. Aí aparece um moleque especial batendo palma na frente do computador e ninguém entende, né? Que merda. Ai, meu querido. Viu, inferno? Especial, cara, não é retardado. Viu? Aprende, porra. Me xinga de jeito. Vai, mãe, você leu quantos? Eu não tô prestando nem atenção mais. Eu já li cê dois. Pode passar dois? Já. Tá bom, então é minha vez. Agora é o seguinte, eu gostaria de eu não sei o que dizer, teve uma pessoa que realmente eu acho que fez um comentário de sacanagem, provocando, essa pessoa não entende porra nenhuma de quadrinhos. Acho que pelo comentário que ela fez, ele deveria ser banido e nunca mais tocar numa revista de quadrinhos. Polêmica. Post Rocket Raccoon finalmente de volta. O senhor JJ escreve. Ah, esse cara tá na minha lista, hein? Em tempo, também acho Brian valorizado demais. Isso, foda-se. E Rocket Raccoon é apenas uma maçaroca de personagens, Wolverine, Cable, etc. O senhor JJ, antes de mais nada, é senhor Rocket Raccoon pra você. Como o senhor ousa acusar um personagem que é muito, muito, muito melhor que o Batman do Adam West, que é muito, muito, muito melhor que o Batman dos quadrinhos, de ser apenas uma maçaroca de personagem? Léo. Não, nesse site, enfim, o quê? O Rocket Raccoon é muito melhor que a DC inteira, cara. Óbvio que é melhor que a DC inteira. O Creed Kleber colocou aqui em resposta. Um filme que rendeu 1,5 bilhão de lucro vai influenciar tudo que foi possível pra alavancar as vendas. Resta torcer que façam boas histórias. O Batman também é uma mistura de outros personagens antigos e Rocket Raccoon é muito melhor que o Batman. E embaixo o Sorg coloca que o Rocket Raccoon é muito melhor que a DC. Mas eu te digo o seguinte, 1,5 bilhão não é nada perto do que o filme do Rocket Raccoon vai render. Vai ser a maior bilheteria da história de todas as mídias que já existiram no mundo, combinadas. Cara, 6 bilhões de pessoas vão assistir esse filme. Toda a população da Terra vai assistir esse filme. Vamos fazer uma coisa, vamos estipular um negócio aqui, ó. A pessoa que comentar do BDE falando mal do Rocket Raccoon vai ter o um comentário moderado. Ou do Hobbit. A gente vai ter alguma coisa pra tipo, Rocket Raccoon é melhor, eu te amo Rocket Raccoon, alguma coisa assim. Concordo, aprovado. Então, se os senhores entrarem e falarem alguma calúnia, difamação contra o Rocket Raccoon, o melhor personagem da história do mundo, bem graças a Deus não serem banidos, mas os comentários vão ser moderados. Depois daquela foto, né, do Guaxinim rabando o Sorg, ele ficou a favor, né, do Guaxinim. Aí eu gostei, tá? Muito bom. Nós casamos, cara. Estamos em lua de mel, né? Rocket Raccoon pediu um casamento, tá? Morra de inveja, Dada. Agora eu queria, depois desse desabafo, eu queria comentar uma coisa que, ao invés de me deixar emputecido, me deixou apavorado. Ai, medo. Garfienes de mala pronta pro cinema. O senhor Anubis Necromancer fez o seguinte... Ele tá famosão hoje aqui, né? Tá famosão hoje. Ele fez o seguinte comentário. Crost é doentio. Nem em Mangaguro... Não sei o que é Mangaguro, deve ser alguma coisa muito... Não, eu acho que ele quis falar Gore. Ele não conseguiu. Ah, é verboa. Nem em Mangaguro se vê coisas que eu vi nessa HQ. Se for para a TV, vão censurar muita coisa. Cara, o Anubis Necromancer tem coisas que ele considera era doentias demais. Cara, é como se fosse um milagre de Natal, assim. Tipo, ele tem um limite. O Mr. Hank saiu da privada dele, né? É, exato, cara. Cara, algum de vocês leu Cross? Eu queria muito ler isso, velho. Eu já li a primeira minissérie original. Que é escrita pelo N, né? É, porque assim, tem a Nintendo original, que são 9 números, aí depois teve 2 spin-offs, que é o Family Values, que é do David Lapham, e uma outra que eu não lembro o nome, e aí acho que virou uma mensal, que chama Crossed Badlands, que o Garcia Ennis, ele acho que alterna os roteiros com outros roteiristas, que eu não sei quem são. Ele tá envolvido, assim, nos roteiros, mas ele deixa mais a mão dos caras, né? Um pouquinho. pega, faz um arco de 3, 4 números, aí assume outro cara que fica, sei lá, 16, 10, 16 números. Eu vi uma notícia recente que ele desenhou, porra, ele escreveu uma edição agora e tipo ele ia voltar dali a, sei lá, 100 edições, 50 edições. É meu post, cara, esse post que eu fiz. Se lesse o blog? Então acho que foi aí que eu li, é que eu não costumo ler o blog, e às vezes eu me confundo. É, entendi. É, porque ele alterna com outros caras, e agora com esse projeto, acho, de levar pro cinema, ele vai ficar um pouco mais afastado. Aí ele vai escrever a 25 e vai até, acho, 28 ou 29, e aí depois ele só volta, acho que na 50, que ele vai contar a história do paciente zero, que deu origem à infestação toda. Cara, mas falando nisso agora, cara, que vocês acham, cara? Preacher, no caso? Não, peraí, primeiro, Cross não vai pro cinema. Crossed nem série da HBO vira. Não tem como. Ah, cara, eles vão fazer e vão lançar pela internet. Vai ser websérie, cara. Então, eles vão usar como termômetro, né? Eles vão fazer uma websérie pequena de episódios, sei lá, acho que os episódios devem ter 10 minutos no máximo. E vai servir de termômetro pro cinema, cara. Pra ver se algum estúdio banca levar isso. Vocês lembram só, quando eles estavam lançando uma edição especial lá na... Acho que foi na Inglaterra, eu acho. Que eles pegavam, botavam um sangue de mentira e uma faca pra vender dentro da edição. Fizeram um painel com um monte, uma vitrine de uma comic shop com um monte de manequim tudo retalhado, cheio de sangue e tal. Muito foda, cara. Cara, óbvio que essa websérie ela vai primeiro testar a receptividade do público e do estúdio. E, cara, não vai ser tão gore, explícito, bizarro, doentio, igual é no HQ, cara. Sei lá, eu não acho que o GTN seja tão lesado a ponto pensar que ele vai transpor uma coisa fiel daquela forma, sabe? Porque não vai ser público, ninguém vai querer bancar, cara. Vai ser esse filme obscuro oriental. Filme B, né, cara? É filme B oriental que tem tripas, cérebros voando pra tudo quanto é lado, cara. Cara, o Garfield é um sapão que deu certo. É, um talento, né? Pô, o que o cara escreve sobre a Segunda Guerra é fantástico, cara. Cara, Garcinis é um dos meus roteiristas preferidos, cara. Eu também. Cara, tem uma imagem que eu não sei quem colocou lá no post, que era um bando desses caras. Essa marca da cruz é por causa da infecção, ou só? É, todo infectado tem essa marca da cruz. Crossed? Então, uma imagem que era o seguinte: era um bando currando uma mulher e um sujeito, sendo que o sujeito tava com as tripas abertas, já tava com a barriga aberta, as tripas caindo no chão, e a mulher xingando o cara assim: seu filho da puta, olha a merda que você fez e tal, não sei o que. É da primeira história da minissérie original. Olha essa imagem, cara, olha essa capa. Abram essa imagem. Crotaço, né? Criançada cai no picador de carne. E o cara lendo ali de boa, né? Caralho, eu preciso muito ler isso, velho. É, cara, mas essa é a premissa do Crossed mesmo, né, cara? Não é zumbi normal, digamos. A Flora é a pior coisa de cada pessoa, né, cara? Sim, eles viram sádicos, eles viram masoquistas. Então, assim, não é um... Mas, assim, a personalidade deles meio que se mantém. Eles têm raciocínio. Tanto que na minissérie original, eles fazem plano, eles usam armas de fogo. Então, assim, eles mantêm o raciocínio, eles mantêm a personalidade. Só que eles ficam pessoas sem moral, sem escrúpulo nenhum, né, cara? Então eles estupram, eles estripam, eles arrancam um pedaço, eles usam braços como arma, sabe? É muito bizarro, cara. Mas assim, cara, fiquei impressionado hoje no comentário desse post que eu fiz. A galera ficou muito de mimimi. Ai, é nojento. Ai, é não sei o quê. É, cara, na boa. É chocante mesmo, é impactante. Eu acho que o Garth Ennis, ele fez com ciência disso, que ia ser um negócio que o pessoal ia ficar revoltado. Ah, né? Ó, toma, né? Mas não é tão assim, cara. Você nunca... Ai, porque eu fui ao banheiro. Teve um viado lá que, ai, eu fui ao banheiro, eu fui ao banheiro vomitar e depois eu voltei e deletei da minha HD. Ah, seu bicha. Mas é uma menina. Tá tomando muita Fanta Maracujá, né, cara? Tá um queijo, santo com inferno. Um queijo não sei o que lá. Queijo brie. Nossa. Cara, não é pra tanto, cara. É uma minissérie. é bacana, tem pontos da, tem questões assim filosóficas de sobrevivência que o Garth Ennis aborda, que é muito melhor que o Robert Kirkman faz no Walking Dead, sem edições do Walking Dead. O Garth Ennis fez muito bem uma minissérie de 9 partes, sabe? E pô, cara, oxe, caralho, eu ainda não li as duas spin-off, nem a minissérie mensal, mas cara, eu acho a minissérie original muito foda. Eu tenho que ir com isso aí no Brasil, eu compro o cadernadão amarradão, cara. Ah, acho que você não sai não, só que é difícil sair, cara. É melhor economiza um pouquinho e compra o trade paperback, né, na Saraiva. O molde da imagem aí. É. O cara sendo currado enquanto o maluco tira as tripas dele. É porque o cara é de família, né? E ele fala assim, não, porque falaram que o sal impede o pessoal de chegar, e a mulher ele fala, não, vambora com o grupo, que não, eu não vou ficar correndo, porque o sal vai proteger. Aí ele faz um círculo de sal, aí quando se vira a página, aí o bando tá chegando. Não, porque o sal vai dar certo, ele faz o círculo, aí você vira a página, é essa cena de ele sendo cortado. Deu muito certo. É, a filha dele lá sendo toda desmembrada, é grotesco. É tudo errado, né, cara? Mas é foda, cara. Pô, Garth Ennis é um dos meus escritores preferidos e, pô, é muito bom. Ele foi abusado pelo pai quando era criança, com certeza, mas ele manda pensão. Não é possível. Mas vamos lá, Sorg. Agora leia mais um comentário. Ah, deixa eu pegar. Ou dois, sei lá. É, leia aí. Eu era o meu advogado. No podcast de casamento, o Evandro Louco comenta, porra, o Mo foi espandeiro do podcast e depois eu que sou pinguço. Aí o Mo dá um reply, desculpa. Eu sou educado, né, cara? Eu achei vantagem, eu achei que ele fosse xingar. O Mo tá sofrendo a influência do Witch King. É. O Witch King tá construindo o caráter do Mo. Tá educando, né? Sendo educado por um robô, sensacional. Criado por uma máquina. dá filme isso aí, cara. No podcast do South Park, o Mabiones, ele comenta assim, tô vendo o podcast, ele tá muito foda. Legal vocês convidarem o Jonathan da nova geração pro podcast. Você merece seu lugar ao sol. Acho que é do franguinho. Cara, todo mundo gostou da voz do frango, né, velho? Porra. Cara, toda vez que alguém fala desse Jonathan, eu lembro da musiquinha, cara. De segunda a sexta, estudo na escola. Muito ruim, né, velho? Sábado e domingo, solta o pipa e joga o franguinho fez uma versão dele no Facebook, né? Dance, potranca, dance com emoção. Parabéns, Mol, parabéns, você decorou. Ele fez uma versão do quê, Dada? Ele fez uma versão dessa música aí com... Ah, eu vi, cara, caralho. Quem fez? O Franguinho? O Franguinho fez, tá no Facebook. Eu sou o Franguinho da nova geração. Ah, foda-se o Franguinho. Só pra fechar esse... Tá dando muita audiência pra esses caras aí. No comentário que o Mo, que o Dadá já leu, né? O Mo leu, falando que o Inferno Júnior falou que o Shout Park... super valorizado, ele teve 5 negativação, né? Aí embaixo teve altos replies, né? Dr. Manhattan falando, que educação interna dá pra esse moleque? O Felipe Noé Silveira, vai tomando cu! Eu não esperava menos do que isso dos nossos leitores, cara. O Inferno falou que esse menino tem o DNA do Dadá. É um clone, né? Aí eu comecei a trocar uma ideia com o Inferno, falando pra levar ele pro médico. Aí o Inferno falou que vai fazer uma lobotomia nele ou castrar o menino. E aí, por fim, o Churmino fala que se quiser operar em fimose, o Inferno Júnior, a fimose é mais inteligente que ele. Caralho. Caramba, que desnecessário. Totalmente gratuito, né? Ele não viu. Ele não viu essa vindo, né, cara? Não, cara, Churmino, tava de costas, né? Churmino, ele tava muito inspirado, que ele deu outro reply falando, Shout Park, pelo visto as aulas de inglês Leonardo do Tio Léo estão dando resultado. Ou até bater palmas para a tela do computador, porque não tão aplicado. Não, pode crer, cara. Eu botei lá no Facebook, né? A arte de procrastinar. Em breve na Enxuto História, né? Aí vem o cara aqui. Eu não vou falar o nome do cara, que pô, é o nome dele mesmo, né? Verdade secreta. É, eu não sei como é que é o nick do cara, mas aí veio o cara e falou: com revisão dadaística? Aí o Sorg embaixo falou: e versão em inglês, leu nórdico. Aí veio o cara e falou de novo: revisado pelo corretor ortográfico Kenga 2000. Kenga 2.0, fantástico. Aproveitando, deixa eu aproveitar o ensejo, já que vocês estão falando de coisas erradas. Um ensejo? Não, dá gastando português. Eu tô tendo aula com o King também. O Super Screw, aquele podcast que tem o pitbox do It King. Né? Pipa. Muito bom, né? Cara? É muito bom aquilo. Pra né, galeri. Vou fazer pra galeri. Aí o Super Screw fala o seguinte: beatbox do King. Só que ele escreve beatbox, é B-E-A-T traço box do King, né? Aí vem o Mo: não é beat, B-E-A-T box, é beat, B-I-T-C-H box. Badia. Né? Aí o Super Screw: caixa puta, né? Beatbox, caixa puta. No inglês é nórdico. Aí vem o Eunuco: ou caixa com CH de puta no enciclopédia Dada Rosa. Dada Rosa. Ai, ai. Obrigado, viu, Nuco? Vai tomando um pouco. Aí, assim, eu só tenho. Só pra finalizar, cara, porque eu só tenho mais dois comentários a fazer. Essa edição, né, desse podcast, que eu não lembro, mas acho que foi o podcast 43, né, do Beatbox. E assim, foi uma edição foda que a Ana fez, assim, né? Aí o Creed: edição desse cast é pra ser aplaudido de pré na frente do monitor. Parabéns, Ana. Virou meme, né, cara? Negada, virou meme. Nego se xinga agora nos comentários falando: ah, vai aplaudir o PC de pé aí, vai. Tem camiseta na Enxuto Store, hein? Tem camiseta na Enxuto Store. Aquele. O JC LP fez aquela galeria BD com o inferninho aplaudindo o computador, o inferno atrás. Bom, né, cara? Fantástico, cara. Eu ri muito na hora que eu vi aquilo agendado. É bom que ele é vesguinho, viu? Com a mão cheia de pelo. Tá postado já isso daí, não? Semana retrasada, eu acho, Dada. Ah, esse eu não vi, cara. Esse eu não vi. Só pra terminar, o meu último comentário. Eu fui selecionando os comentários, então eu fui passando de podcast pra podcast, né? E eu percebi uma coisa, cara. Que no podcast número 30, que eu não sei do que se trata mais, tá assim: EnxutoCast 30, parte 1. Só que não tem parte 2. Bom, hein? Que bom. É. Que bom. Viado. Foi só uma observação. Né? Eu tenho meu último comentário aqui, cara, no post do... Aliás, tenho dois. Tem o do meu post do Walking Dead, o comentarista veio e falou: sinceramente, acho a HQ melhor que a série. Eu não vou nem me dignar a responder esse viado, cara. Tá bom, comentarista. Ok, senta, vai lá, vai aplaudir a série de pé, vai. A série de pé. É. Aí no meu post daquele desenho horrível do Homem de Ferro do Hulk, cara. Vocês chegaram a ver o post? Não. Não deve ter visto, viram? Eu vi. Cara, horrível, né? Aquela animação ridícula, escrota pra cacete. Aí veio o Rubens. O Rubens voltou, cara? Faz tempo. Voltou. Aí veio o Rubens e falou: a Marvel ainda vai acertar a mão A Marvel ainda vai acertar a mão em uma animação. Ponto. E isso vai acontecer antes do filme da Liga. Chupa desse na lotada. Eles não vão ver o filme da Liga tão cedo. E a gente vai ver um filme com Guaxinim de Trabuco, tá? Que vai ser o melhor filme de todos. Que vai ser muito melhor que o filme da Liga, se um dia tiver. Acabei, Léo. Era isso. Não tem mais comentários. Que vai ser melhor que o... Vai ser melhor que o... Repete que trancou, Léo. Eu tô bem. Eu falei uma merda, eu só falei que ia ser melhor que toda a trilogia do Nolan. E esse filme vai ser melhor que toda a filmografia do Nolan, óbvio. Esse filme vai ser melhor que toda a Esse personagem sozinho vai ser melhor que toda a filmografia da humanidade, cara. Vai ser muito foda. Não, imagina, né? Imagina no Oscar, né? Tá lá, né? Sei lá. pra ganhar os indicados ao Oscar. Johnny Depp, sei lá, George Clooney, sei lá, mas quem? E Rocket Raccoon, né? Então, note que vai ser, não vai ser o nome da pessoa que vai fazer a voz do Rocket Raccoon. Vai ser o Rocket Raccoon. Vai ser o Rocket Raccoon. Exatamente. Vocês viram que vai ser o cara do Walking Dead lá que vai dublar ele? Qual cara? O irmão do Caipira lá, o Merlin. Merlin. Não, mas vai ser ele mesmo? Eu tinha visto ele levantando os palanques. Grande chance de ser ele. Foi cotado. Eu vi ele falando, se vendendo, né? Não, porque eu sempre fui fã do Rocket Raccoon, não sei o quê. Parará. Aí chegaram a cogitar de verdade, cara. Então, assim, é grande chance de termos ele como o dublador do Rocket Raccoon aí. Ah, cara, o Rocket Raccoon tinha que ser um velho com sotaque inglês, assim, tipo o Michael Caine. Ou então o Vinnie Jones, sabe o Vinnie Jones, cara? Que fez o Fanático. O Vinnie Jones ia ficar foda. Cara, ele tem um vozeirão aqui. Ele é do Rocket Raccoon, bicho. Ele tem um vozeirão, cara, e ele fala com aquele sotaque londrino carregado pra caralho. Não, vai ser o Simon Pegg, cara. Tudo rapidinho. Não pode ser engraçadinho, ele tem que ser fodão, cara. O Simon Pegg é engraçadinho, ele tem que ser tipo o Vinnie Jones mesmo. Comentários, basta, já falamos muito comentários, já comentamos demais e cansei de comentar. Vamos agora pra... Chefe, tô cansado pra caralho. Eu também tô cansado pra caralho. Só trabalho nesta merda. E incrivelmente, a nova incrível sessão do BDE permanece. O BDE responde. BDE responde. Que merda. Quantas perguntas para serem respondidas? Então, vou pedir gentilmente ao Sorg que faça e leia em voz alta a primeira pergunta. Antes de ler, Sorg, qual o endereço para nossos leitores ouvintes enviarem perguntas magníficas? Se vocês tiverem perguntas filosóficas sobre o sentido da vida e de onde viemos, para onde vamos, quem somos, qual o propósito disso tudo. Ou que tá o papel aqui no Sul de Minas, é só mandar pro bdrresponde@gmail.com, que a gente, bem provável que a gente lerá ou não, se a gente esqueça, mas um dia a gente lê. A gente demora a responder, mas a gente responde, tá? Mandem. Se for urgente, coloca que urgente. Ah, eu quero uma resposta agora. Porque senão a gente vai demorar um mês pra te responder quando a gente fizer o podcast de leitura e comentário. É bom deixar claro que não é por mal, é que a gente é vagabundo e não abre esse e-mail quase mesmo. A gente só lembra quando a gente vai gravar o comentário. precisamos fazer, já deu, né, um mês, fazer podcast de leitura de comentário. Puta, tem pergunta, cara, tem que ler. Mas continue enviando. Chega lá, tem duas perguntas, fica três meses lá jogado e tem duas perguntas. Então vamos lá, a primeira pergunta até envolvendo o nosso querido menino garoto Moy. Olha lá. É por isso que a gente só faz leitura de comentário. Se fosse leitura de comentário toda semana, não teria pergunta. Vamos lá, o Diego Legal. Diego Legal me contou. Mo é um anagrama de emo? Diego Leal, é o nome do cara? Isso. Eu queria perguntar pro Diego Leal se tu é um anagrama de filho da puta. Pau no cu. Calma, filho da puta. Calma. É um filho da puta esse cara aí. Tá na cara dele que ele quer fuder com vocês, cara. Cara, o Mo agora tá igual o falecido Coxinha. Porra. Pega a porra, vai na padaria, beleza? Vai na padaria e enfia o cacetinho no cu, filho da puta. Te dou o emo, corno de merda. E manda mais pergunta aí, cara. Depois dessa, ele nunca mais vai acessar o BDE. Sorg, vamos analisar essa questão. Eu acho que faz todo sentido. O Mouco, a gente sabe, é nosso garoto testemunho, sempre meio depressivo. É certo quando ele vai pra balada e usa balinha, daí ele volta todo acesinho. Quando ele vai gravar e fica meia hora no Facebook antes, né? Exato. Daí ele fica todo alegrinho. Balada no Facebook. Cara... Falado no aquele mold de várzea, aquele mold art, que é todo... Pô, galera, e aí? é só colocar a franja em cima do olho e passar lápis no olho, cara. Pronto, é um emo perfeito, vesti preto. É, ultimamente tem aparecido o Mo versão 2.0, né? Que é aquele Mo. E aí, galera, you on fire, tem resposta pra tudo e tal. Que erva não faz com a pessoa, né, cara? Mas o... erva de chimarrão, tá, leitores? Não pensem em outra coisa. Mas aquele moleque, bom de vaz, aquele... Oi, gente, tudo bem? É cabível, assim, essa pergunta é muito coerente. É aquele Zemo do South Park, tá ligado? Diego Leal, vai tomando, vai. A despeito do xilique, do pequeno xilique aí do Mo, a pergunta foi bastante cabível. Isso aí acho que vale até para os leitores ouvintes comentarem o que eles acham. Não. Vai lá, sorte, manda mais uma. Tomar no cu, Diego Leal. Ah, o Reaper Norris, ele mandou aqui 3 perguntas no mesmo e-mail. Nossa! É, uma não, acho que não vai dar muito certo, porque uma era direcionada pro Inferno, né? O Inferno teve uns problemas aí, não pôde comparecer a nossa gravação, certo? Tava dando vai, cu. Vai pro próximo. É. Tá dando então, cu na zona, aquela então, bicha. Então, vamos lá, a primeira... Que isso, mano? O que tem você hoje, porra? Hoje o pai do papai brigou com ele, porque ele tá revoltadinho, cara. Revolts. É, bom, a primeira pergunta do Reaper Norris é... A bosta causa doença e infecção, por que as pessoas não têm infecção retal? Reaper Norris, 3 palavras pra você. Câncer no cu. Cara, peraí, o cara para, pensa, ED responde, peraí, deixa eu mandar uma pergunta. Aí o cara sai com uma dessa, cara. Cara, essa pergunta é cabível, cara. Porque todos nós sabemos que no BDE, tanto os redatores quanto os leitores, tem uma estranha fascinação por cu. Nós sabemos muito bem disso. Especialmente pessoas como o Inferno, que colocam o em tudo. O Inferno tá naquela tênue linha entre o homossexualismo e o hétero, né, cara? Eu ia comentar isso agora, tudo, cara. Tudo é cu pra ele, né, cara? Mas, ele tem uma fixação por toba que é fora do comum, cara. É um negócio digno de tratamento. Sabe aquelas bichas que falam meu cu como expressão? Pô, isso aí é uma porcaria. Tá, esse Instituto Cast tá muito merda. Ah, meu cu! O Inferno tá um nada de se tornar assim, entendeu? Ele tá naquela tenelinha, né, cara? É, exato, cara. Próxima pergunta. Então, tá, do mesmo Reaper Norris, a terceira e última pergunta. Lembrando que a segunda a gente vai deixar pra quando o Inferno estiver presente. E essa pergunta também eu vou me isentar de responder em respeito a minha aqui, gentil senhora que tá me olhando feio nesse exato momento. Na verdade, acho eu tô que trabalhando. Eu sei qual é a pergunta. Ela não tá nem prestando atenção, que eu tô trabalhando aqui até agora, 10 e cacetada da noite, eu tô trabalhando, mas tudo bem, vamos lá. O Reaper Norris pergunta: se vocês pudessem comer uma mulher fruta, qual seria? Eu posso começar? Posso começar? Creio eu que o Mo iria em qualquer uma. Posso começar? Não, deixa aqui eu falo. Eu comeria qualquer uma que não me desse fora, cara. Que não te desse toco, né, mano? É, qualquer uma que não me desse fora, eu tô indo. Não tem. Comigo não tem glamour, cara. Vai, qualquer uma que quiser, eu tô aceitando. Eu diria melhor. Pode ser fruta, né? Pode ser aquela mulher. Não, pode ser mulher, só mulher, sabe? Não precisa nem ser fruta, cara. Eu diria melhor. Você pegaria qualquer uma que não te ameaçasse de processo. É, né? Pois é. Vejam só você, né? Que filha da puta, né? Olha só que filha da puta, veja você. Qualquer uma fruta. Menos, sei lá, qualquer uma que envolva banana, velho. Pino, cenoura. É, qualquer uma dessas outras frutas aí que alguém possa querer me sacanear, mas tem que ser mulher de verdade, porra, entendeu? Sendo mulher, cara, não tem erro. Então, pode ser aquele tipo de coisa que o Anubis gosta, né? Acho não, ele... não, isso aí não, isso eu tenho medo. O Anubis entra na mulher nabo. Mulher, que merda, né, cara? Seria alguma mulher estranha oriental, tipo, mulher sushi, que na realidade seria algum futanari. Mulher braços de polvo, né? Tentáculos. Mulher tentáculo, né? Nós gostamos de você. Nós gostamos de você, não nos odeie, por favor. Cara, as melhores lutas, tirando aquela uma lá que nos processou, tava nessa também, cara. É que eu sou um homem muito bem namorado, com relação a isso. Eu podia vir até mulher carambola, cara. Não tem diferença, não. Olá, só temos mais perguntas? Não, senhor, essa foi a última. The last one. Então, leitores, manda mais perguntas, seus viados. Senão essa porra vai fechar, hein? É quitando essa merda aqui. Vai pro caralho se não tiver pergunta. Se não entender, vai pro lixão. Vai pro lixão. Caralho, Léo. Repete o que tu falou. Tá foda. Ele falou, peraí, isso eu entendi. Esse computador tá uma merda mesmo, viu? Não, agora eu entendi também. Mas tá com voz de robozinho, né, cara? Tá. Tu lembra quando o inferno tinha uma conexão horrorosa, cara? Ah, o Léo agora vai apresentar pelo chat. Pelo chat. O chat de novo. É, eu vou ter que gritar: bem-vindos, senhoras e senhores! Bem-vindos a mais um Enxutocast, o podcast do Bar dos Enxutos. Eu sou o Leonardo. E hoje temos a porra da casa cheia. Até risada cortada, né, cara? Coitadano quando foi editar essa merda. Ah, beleza, acho que é isso, Léo. Já deu. Encerrando, Moi, configure finalmente. É isso aí, cara. era de canal e comentário. Cara, é muito louco fazer isso que a gente fez, cara, gravar no outro dia. É isso aí, leitores, mandem mais perguntas pra gente. Já foi a Fast Comic, já foi, né? Quando essa porra for ao ar, então. Já foi, não adianta fazer propaganda. Não adianta fazer propaganda, né? Então foda-se. É isso aí, leitores, obrigado pela audiência, obrigado pelos comentários. Comentem mais nessa merda aí, que os comentários estão baixando, eu estou vendo. Aí a gente quer mais comentários pra gente ler mais os comentários de vocês e mais comentários e mais comentários. É isso aí. A gente entrar num ciclo. Num ciclo de podridão, que nem diz o Léo. A gente podridão e isso aí. É, o Léo tá mandando aqui pelo chat que configurações finais, desespero, e eu não sei mais o que ele tá escrevendo. É, galera, valeu o pessoal que encontrou com a gente na Fast Comics, se é que alguém foi, né? Ficou eu, Léo e o Dadá e nossas queridas esposas andando à toa lá e o resto cagou pro BDE. Mas quem foi, e a gente deve ter se divertido, xingado todo mundo e imitado muita feira da fruta. Falaram que a mãe do franguinho é trigostosa. Levou ele de mão dada lá. O franguinho levou uma mochilinha do Power Rangers com Todinho e Nugget. E foi legal, Fast Comics deve ter sido legal. Nesse momento que nós estamos gravando, ainda não foi, mas vocês estão ouvindo. É que a gente tem uma coisa que se chama máquina do tempo, leitores. Vocês não sabem, é muita tecnologia, entendeu? Máquina do tempo é um negócio muito complexo, então às vezes dá um nó na cabeça da gente. Na verdade, a gente comprou de liquidação lá daquele outro site. A minha esposa agora acabou de mostrar um beicinho maravilhoso do pro pequeno Swag. Só que a gente já comprou o beijo, então não adianta ficar olhando outro. Léo, aproveita que tá falando aí que sua conexão voltou, configura aí finalmente. Então, antes que comece a falar com um novo, um pobre. Leitores, continue comentando, vocês sabem que nós gostamos de ler seus comentários, dá menos trabalho pra gente, dá mais pra Amanda. É isso, gente, configurações finais. A tudo é que nós gostamos de você, continue comentando pra gente, pra podermos achincalhá-lo com relação à área de impressão. E acabou o Enxutocast. Deixar claro, porque acho que os leitores não escutaram que a voz de robô do Léo tá foda. Acesse o Facebook, curtam a nossa página, comentem e é isso aí. Tchau, Ei. Minha filha, tá isso aqui, minha filha. Acabou o podcast, minha filha. Right out of